O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, requerendo a condenação do prefeito e do procurador-geral de Ijaci, município do sul de Minas. Segundo a Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais, em 2017 eles contrataram um escritório de advocacia por R$ 120 mil, reais, sem licitação. Consta na denúncia que, ao custo de 12 parcelas mensais de R$ 10 mil, o município contratou o escritório do ex-procurador-geral do município e de um assessor jurídico da Câmara Municipal para prestar serviços à Procuradoria-Geral e à Secretaria de Planejamento e Gestão. Os dois contratados haviam sido exonerados de seus respectivos cargos poucos dias antes da assinatura do contrato. Além de simular uma falsa pesquisa de preço, inserindo informações fictícias no processo, o município argumentou que o escritório deveria atuar em matérias de alta complexidade, prestando consultoria em processos de primeira e segunda instâncias e nos tribunais superiores. Mas, segundo a denúncia, os serviços demandados pela Prefeitura de Ijaci são rotineiros em qualquer município, não exigindo atuação especializada. O Ministério Público afirma que o correto seria a abertura de processo licitatório, conforme prevê a Lei de Licitações, e argumenta ainda que a Prefeitura dispõe de assessoria jurídica própria. Caso a administração não tivesse condição de atender a demanda municipal, a solução seria ampliar o quadro de advogados para se adequar às necessidades locais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.